policial civil Jefferson de Araújo Costa, de 54 anos, matou a companheira Deusiana de Oliveira da Silva, de 33 anos, e em seguida tirou a própria vida. O crime ocorreu na madrugada deste domingo no restaurante Sabor da Terra, localizado na Praça Tanque da Nação, no município de Araci. A Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Territorial de Serrinha para apurar as mortes, mas que as informações preliminares são de que o homem efetuou os disparos de arma de fogo contra a companheira e, em seguida, atentou contra a própria vida. Ainda de acordo com a Polícia Civil, guias para perícia no local do crime e exames necroscópicos foram expedidos aí, e o Departamento de Polícia Técnica realizou a remoção dos corpos. As circunstâncias, a motivação e a dinâmica dos fatos estão sendo apuradas. A análise dos laudos periciais, a oitiva de testemunhas e demais diligências investigativas contribuirão para o completo esclarecimento do caso, informou a corporação. De acordo com informações, o policial civil, conhecido como Jefinho, morou por muitos anos no bairro Cidade Nova, em Feira de Santana, e atualmente trabalhava em Araci. Ainda segundo as apurações, Jefinho trabalhou na coordenadoria da Polícia Civil em Feira de Santana, quando a unidade era uma corpo. O policial se formou na turma do ano 2000, na corporação aí da Polícia Civil. Então tá aí, né, gente? Duas tragédias, duas fatalidades, tragédias em famílias e é claro que deixa todos entristecidos. Um fato registrado em Paripiranga deixou muita gente comovida, inclusive estou acompanhando as redes sociais lá, e o outro que abalou a cidade de Araci, né? Um homicídio e um suicídio aí logo na sequência, né? Então, notícias tristes, né? Muito tristes para a gente começar a semana, para a gente começar o mês de junho, que não combina com isso, né? Não combina com isso. Agora 8 horas e 3 minutos em Ribeira do Pombal. Daqui a pouquinho o Murilo Oliveira dando sequência no nosso Café com Notícias. Rádio Cana, Brava FM, 104,9, a rádio mais feliz da cidade. A rádio mais feliz da cidade, 104,9. Rádio Cana, Brava FM. Quando o assunto é saúde, confiança não se improvisa. Ela se constrói com tempo, cuidado e responsabilidade. O Elab Laboratório é o maior e mais tradicional laboratório de análises clínicas da região. Com matriz em Ribeira do Pombal e filiais em várias cidades, o Elab está sempre perto de você. Exames precisos, tecnologia moderna e uma equipe que entende que cada resultado importa. Elab Laboratório. Eu tô ligada! Já está funcionando a Cuidar Odonto. Agora você pode conquistar o sorriso que sempre sonhou. Com atendimento humanizado, espaço novinho, aconchegante e um time odonto de primeira. E o melhor, com as condições que cabem no seu bolso. No padrão Cuidar, procedimentos em até 36 vezes. É, seu novo sorriso começa agora. Cuidar Odonto, a revolução do sorriso chegou. Agende agora, 99706-7269. Atenção, Ribeira do Pombal. A Óticas Pombal preparou uma promoção especial para você. Compre o seu, ganhe o dela. Na compra de um óculos completo ou óculos solar, você ganha um óculos solar para presentear quem você ama. É a oportunidade perfeita de cuidar da sua visão e ainda surpreender com um presente cheio de estilo. Confira regulamento na loja na Avenida Oliveira Brito, número 24. Telefone 75 99808-7242. Instagram, arroba Pombal Óticas. A rádio que eu amo. A caminho do primeiro lugar. Cana Brava. Seu carro tá pedindo socorro? Então escuta isso. Na Viana Autopeças tem qualidade de verdade. Muitos produtos em promoção. Kit cabo e vela NGK para Corsa, Celta e Onix. Pastilha de freio para Gol G5. sapata de freio para Uno e Palio. Tem também tambor de freio estrada, durabilidade que aguenta o tranco. E bandeja para Courier e Fiesta, estabilidade para rodar tranquilo. Vem para Viana Autopeças e descubra ofertas que cabem no seu bolso. Cursinho pré-vestibular Coupincock. Professores especialistas em aprovação, você nas melhores universidades. 32 aprovações em 2025, 96% em universidades públicas. Pré-vestibular Coupincock. Revisão estratégica e alto rendimento para o Enem vestibulares. Ribeira do Pombal, 75 98 100 6190. Informação com responsabilidade. Cana Brava. Café com notícias. Muito bem, agora 8:06 em Ribeira do Pombal, de volta com o Café com Notícias. E ele que tirou aí uma semana de folga, de férias, quem tem moral é ele, viu? Já tá de volta, veio com a camisa mais feia que ele podia ter achado no guarda-roupa dele, mas enfim. Bom dia, Murilo Oliveira! Bom dia! E aí, meu irmão, como é que você tá? Bom dia, Neilson, tudo bem? Bom dia, Joilson, nossos queridos ouvintes, tô bem, graças a Deus. Descansei um pouquinho, né? Deu pra... Merecido, uma... né, cara? Espairecida, é, né? É bom. Porque juntou tudo aí, né? China com... Acumula. A turma que nos ouve, às vezes, não sabe da vida que a gente leva. É, isso que é só aqui, né? Dizem, o papo que rola na minha cidade é um meme, né? E tem um ditado aí que diz o seguinte: todo mundo só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É verdade. É, e assim, é muito corrido, assim, a gente faz um esforço tremendo, as pessoas às vezes não sabem o esforço que a gente faz para trazer o programa, para trazer as notícias, para trazer... Às vezes a gente atrasa, né? É normal, né? Filho, escola, série de situações. Aqui, infelizmente, nós temos essa possibilidade de falarmos, né? Da nossa vida pessoal, sim, do que acontece. Sim. O que acontece é que, às vezes, a gente não atrasa porque a gente quer, né? Não. Tem compromisso, não. A gente não falta porque a gente quer. Não. Né? Nós temos compromissos fora daqui, né? Então, nós temos uma outra vida fora daqui do rádio, então... Acho que todo mundo aqui tem uma vida além mundo, do rádio, né? Todo mundo. Acho que todo mundo aqui na Cana Brava FM tem uma vida além do rádio. E aí, por muitas vezes, a gente é requisitado e é necessário. Eu fico... É de coração, viu? Fico muito triste quando é preciso faltar, quando... Mas a gente faz todo esforço para estar trazendo aqui as informações, para estar dividindo, porque essa turma aqui também nos acompanha, Murilo. Sente falta, viu? É, sem dúvida. Nos encontra na rua e diz: por que não teve programa hoje? O que foi que aconteceu? É, então, assim, a gente fica feliz com isso, em saber que, de fato, a gente está chegando até esse público, né? Então, e somos cobrados por isso e devemos ser cobrados por isso, sim. Mas a gente está trazendo aqui uma justificativa, que é mais ou menos por isso. E aí, Murilo, semana passada, acumulou tanto que precisou desse descanso. O Cleison veio aqui. Tava arrebentado, né? Aí quando eu fui fazer a entrega lá pra Cleison, né, aí eu falei: rapaz, meu pescoço tá doendo. Ele: então, realmente, tira essa semana, porque esse é o principal sintoma aí do cansaço, né? Quando começa a doer essa parte aqui do pescoço. Ah, isso aí, meu amigo, já tá me acompanhando. Isso aí é o quê? É o sintoma do cansaço? Já tá me acompanhando mais de mês. É uma dor que vem aqui na como é que chama? Na PAC, o pessoal fala, né? E sobe pro pescoço. Eu tava até conversando com o Viviane esses dias. Esse rapaz, eu acho que é fadiga. Foi uma semana de descanso, né? Que foi coroada aí com um evento fantástico aí no final de semana, né? Muito bom. Agradeço, não foi agradeço. As aguinhas, não, viu? Agradeço pela presença, agradeço pela companhia. A nossa preocupação, Murilo, não sei se consegui, mas a nossa preocupação era estar ali atendendo a todos. Né? E assim, como era uma quantidade considerável de pessoas, a gente teve que... Não deu para ficar exclusivamente, né? Mas o que a gente buscou foi entregar o melhor possível aí para todos aqueles que estiveram lá presente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu. Sua presença lá, Cleison Cardoso. Faltaram alguns, mas aqueles que tiveram presentes, é claro, ali supriram. E foi muito gostoso mesmo. Eu disse, agora eu já falei para todos, né? Evento como esse a gente faz a cada 20 anos. 20 anos, é verdade. Logo sou eu. Muito bem. 10 muito e 10, bem. Né? Isso aí, saiu uma notícia agora que estava acompanhando que o irmão, sabe, que está no site Metrópolis, viu? E é relacionado à Bahia. Irmão do chefe do Ministério Público da Bahia tratou de pagamento com o Daniel Vorkari. E a gente começa a abrir o leque. São pessoas que, por exemplo, que ninguém conhece, né? Irmão do Procurador-Geral da Justiça da Bahia, Pedro Maia Souza Marques, trocou mensagens com o Daniel Vorkari, né? E sobre pagamentos à empresa Mídias Promotora, negócio usado pelo dono do Banco Master para distribuir pagamentos aos integrantes de esquema da Rio Previdência. Aí vem aquela questão lá, né, do Rio de Janeiro e tal, né, e Augusto Lima está aqui citado também na matéria. E vamos acompanhar aí os desdobramentos, né, dessa notícia. O que me deixa curioso é porque, assim, quando já faz a ligação com o irmão do chefe do Ministério Público, a gente já imagina que pode haver interesses, né? E o que tem que se analisar é justamente isso. Há jogo de interesses nesse caso, e aí a gente precisa saber até onde tem ali. Porque uma coisa é o irmão ali isoladamente fazer um negócio com Daniel Vorkari. Outra coisa é ter alguma ligação com esse procurador, né, de justiça. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia. Do Ministério Público da Bahia. Pedro Maia Souza Marques. Isso, aí a gente tem que ver se tem alguma ligação nesse caso. Porque é algo assim, ninguém pode ser julgado pelo que o irmão faz, pelo que o parente faz, né? E ninguém quer fazer isso também. A matéria é nova, e a gente precisa saber até onde pode ter havido aqui jogo de interesse e se realmente houve, que seria grave, né? Porque se trata do nosso judiciário também. Se houve jogo de interesse, é algo gravíssimo, assim como, Murilo, na ligação ali do STF, da esposa de Alexandre de Moraes, né? Qual era o porquê pagar tão caro para a esposa de Alexandre de Moraes, se tinham outros advogados melhores, né? E que, pelo menos é o que se comenta, que poderia atender às necessidades ali do Banco Master e que poderia pagar menos por isso, né? Então, qual é o jogo de interesses, qual é a ligação que tem diretamente com o Dias Toffoli, aí é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Porque principalmente sobre a resposta àquela pergunta, né? Conseguiu como é resolver, desenrolar? Sim, né? E o contato direto. O contato direto. Teve contato com o telefone funcional do STF. Né? Então, assim, o que tem que se buscar é justamente isso. Qual era o interesse e qual era a vantagem? Por exemplo, tem um que está bem claro aí, que foi Ciro Nogueira, né? O amigão dele de longas datas, de Daniel Vorkari, e que colocou ali uma proposta de emenda, né, para justamente favorecer diretamente as atividades ali do Banco Mais, principalmente as atividades ilícitas. Nomes e mais nomes, né? Esse agora do irmão do representante do procurador do Ministério Público da Bahia, ex-governador do Rio, agora afastado, né? Cláudio Castro. Sim. Então são nomes que vão aparecendo e a gente vai ali analisando, sim, que movimento, sim, é esse, né? Sempre dentro desse conceito, desse jogo de interesses, né? Enfim, então é mais ou menos por aí. Que chama muita atenção. Olha, eu acho, inclusive, que as investigações, elas já estão bastante avançadas. Enquanto retornou aí a negociar com a Polícia Federal, Daniel Vorkari, na questão da delação, quanto mais demora, mais as investigações avançam e dificulta, ele vai precisar trazer dados novos para uma delação premiada, para que ele seja favorecido nessa delação premiada. Caso contrário, geralmente, está na lei da delação, precisa provar, né? Mostrar provas daquilo ali, né? Documentos. No caso dele, já tem, né? Sim. Já tem muita coisa nos celulares ali, né? Estão sendo aí desbloqueados, né? Não há informações. Pararam de falar informações sobre quantos celulares já foram desbloqueados. De repente, até a gente não tem noção aqui, mas a maioria dos celulares já podem, inclusive, ter sido desbloqueados, descriptografados, né, pelas tecnologias, né? Então vamos aguardar aí o que vai vir aí nos próximos dias. E em contrapartida, Murilo, ainda falando sobre Banco Master e o impacto, né? Agora falando aqui sobre o BRB, que foi aprovado aí um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito, um empréstimo a ser pago por um período de 15 anos, justamente para que o banco tenha um respiro, né? Porque está praticamente quebrado diante de todo esse impacto aí que teve com o Banco Master, negociação com o Banco Master. Poucos bancos, inclusive públicos aí, estatais, que sobraram. Sim, né? que ainda BRB, permanece. O Banese, né? Que ainda existe lá do Sergipe, mas sim. BRB é o Banco de Brasília, né? É como se fosse o Baneb. Como se fosse o antigo Baneb aqui. Bradesco, isso. Mas, assim, foram operações com o Banco Master, né? Através do governo do Distrito Federal e o BRB junto ao Banco Master, que levou o BRB a essa situação. Precisou agora desse recurso, né? Através do Fundo Garantidor de Crédito, que vai emprestar essa grana e que essa grana deverá ser paga num prazo de 15 anos. Então, vamos esperar que, de fato, façam uma boa gestão desse dinheiro, para que o banco ainda permaneça ativo. Tem uma parceria importante aí com o Flamengo, você sabe, né? O quê? O BRB. Tem um cartão. Eles aumentaram o número de associados. Sim. Justamente por essa questão aí do Flamengo. O torcedor do Flamengo abraçou o projeto e aumentou em mais de 1 milhão lá de contas, né? Do BRB, né? Que é o Banco do Brasil, mas que, por se tornar uma fintech, né? Eu tinha o cartão, né, do BRB, então se espalhou pelo Brasil todo. Isso já dentro dessa, já estava... Não, foi agora, já tem algum tempo. Já tem um tempo. 4 anos, mais ou menos. Sim. Aí depois surgiu isso aí, eu fiquei até preocupado com o que vai acontecer, o quê, né? Porque a ideia era que boa parte, né, dos recursos, né, dos lucros do banco fossem para o Flamengo, né? E agora, não sei. Né? Não tem lucro. O prejuízo vai passar para os torcedores também. É, né? Porque gerou prejuízo. Não essas operações que você está falando, mas justamente aquilo que a gente está tratando. Então, muito atento aí, muitas coisas acontecendo, de fato, o desenrolar, né, dessa Complice Zero, né? A operação que gerou a Complice Zero. Mais dois assuntos. Pode concluir. Traga só. Dois assuntos só para encerrar aqui, né? Um é a questão da divulgação aí dos Estados Unidos, a classificação, sim, né, de facções criminosas. Eu não gosto de falar o nome de facção criminosa, né, mas são duas facções criminosas, né, que é uma do Rio de Janeiro e outra de São Paulo, foram classificadas como grupos terroristas, né, pelos, sim, Estados Unidos. O que é que você achou disso? Murilo, é um tema polêmico e a gente precisa entender de fato o que é que os Estados Unidos está querendo em relação a isso. Quando eu falo polêmico, a gente precisa entender porque às vezes os Estados Unidos agem de uma forma e quando a gente vai ver realmente o que se busca é outra. Vide o que aconteceu na Venezuela. Era algo necessário? A Venezuela estava precisando de uma, talvez até uma intervenção, se é legal ou se não é, na questão aí da soberania de cada país, é uma coisa a ser discutida, mas o que acontecia lá também não era nada soberano e não era nada democrático pelo que se mostrava. Foi o melhor caminho? Talvez não fosse o melhor caminho, mas foi o caminho que foi encontrado. O que é que os Estados Unidos queriam ali? Né? Somente derrubar o poder de Nicolás Maduro, porque permanece hoje o mesmo sistema, permanece hoje a vice-presidente que está ali da mesma forma que foi eleita vice-presidente da mesma forma que Nicolás Maduro foi, né? E nada mudou, por quê? Porque ela se submeteu aos interesses dos Estados Unidos. Fato é esse. A nossa preocupação nesse sentido, é o que é que os Estados Unidos querem com essa declaração. Possa ser que, por exemplo, os Estados Unidos a partir de agora podem intervir, inclusive, em nosso país, justamente alegando que está combatendo o terrorismo em nosso país. Até onde, né, e com qual objetivo? É necessário fazer alguma coisa? É necessário fazer alguma coisa. O que o governo brasileiro tem feito até agora tem sido muito pouco. Muito pouco. Não... Aliás, não o governo, os governos. Isso, né? Não, era isso, era justamente isso que eu ia dizer. Não só o governo federal. Porque cresceu muito, né? É. Cresceu muito. E assim, a gente precisa muito também de atitudes que vem do próprio Congresso, né? Algumas mudanças, nós precisamos de mudança de legislação em relação a isso, porque não pode ficar do jeito que está, isso é claro, isso é óbvio. Quando a gente vê uma ação como aquela do Rio de Janeiro, né, com 130... 128 pessoas, eu acho. De onde eram, né, alguns integrantes mortos. Sim. Ali, né? Então isso é preocupante, né? Porque a gente vê a migração, vê intercâmbio, né, de estados envolvendo o crime, que aí a gente pode dizer que é realmente organizado. Com muita facilidade, com muita facilidade. Murilo, a gente tem uma preocupação muito grande, que é a questão dos armamentos, né? Como é que essas armas estão entrando aqui no nosso país? Outra, aí eu vou agora além, não é só as armas que já estão chegando, já prontas ou desmontadas aqui no nosso país. Existem relatos de que já estão fabricando armas clandestinamente aqui no nosso país. Né? Então, assim, é algo que é muito preocupante. Como é que você vai combater isso? E essa população, né? E essa população que eu digo, os criminosos, estão se armando cada vez mais, estão aumentando o seu arsenal, o seu poder bélico, diante de uma estrutura de segurança que não está trabalhando para isso. E quando eu falo estrutura de segurança, não estou falando apenas das polícias, não. Estou falando justamente da nossa legislação, de mudanças que precisam ser feitas para combater isso. Afinal, crime organizado, tráfico de drogas, o narcotráfico é algo que tem um poder destrutivo muito grande. Então a gente precisa realmente fazer alguma coisa. Não é simplesmente, não é simplesmente só a arma, né? Eles têm também se infiltrado em outras áreas, né? De economia, por exemplo. Não, né? aí já é lavagem de dinheiro. Aí já é lavagem de dinheiro. Aí os caras. Aí o que é que acontece hoje? Os caras, né? eles estão ganhando dinheiro com isso, com o crime. Investe parte dessa grana no crime e sobra, cara. Pra eles tá sobrando. Então o que é que eles fazem com esse dinheiro? Lava dinheiro. Agora tá investindo no ramo empresarial. Os caras estão hoje. Você tem posto de combustíveis, é o que é o primeiro, acho, da lista. Aí vem farmácia, redes de motéis hoje dentro do estado de São Paulo. Né? Então, quer queira, quer não, talvez hoje, não vou nem dizer amanhã, talvez hoje nós já estejamos sendo aí clientes do crime organizado sem saber. Sem saber. Né? Sem saber. Então, é mais ou menos por aí. Muito preocupante, algo precisa ser feito. Então, eu falei só da questão do medo que eu tenho em relação a isso, dessa classificação, mas qual seria a vantagem? A vantagem seria se viesse para unir forças com o Brasil no combate ao crime organizado. Estrangulamento financeiro também é importante. Né? Muito se bom. Houver realmente esse estrangulamento financeiro, né, por parte dos, se fala dos isso. bancos, é muito, se fala muito isso. Bom. E outro assunto é a seleção brasileira. O que é que você achou aí da goleada sobre a equipe do Panamá, né? A equipe que estará na Copa, inclusive, né? Classificado para a Copa. Eu acho que fez a lição de casa. Eu acho que fez a lição de casa. Para mim, não foi aquela... primeiro tempo, por exemplo, não foi aquela apresentação, né? Exuberante, né? É isso. Embora a gente sabe que ainda precisa do entrosamento, precisa de muita coisa, mas na minha concepção... fez a lição de casa. Não vou aqui fazer era o Panamá, porque se tivesse empatado ou se tivesse perdido, a gente tava dizendo, pô, uma vergonha, perdeu pro Panamá. Ganhou de 6-2 porque era para ganhar de 6-2 do Cabia Panamá. Cabia mais, inclusive. Isso. Então, fez a lição de casa. Né? Gostei muito, sabe de quem? Do Wesley, né? Gostei sim, muito. Né? O sim. Igor, o Thiago, é isso? Eu não conhecia aquele cara. Também não. Não sei, bom. Surgiu aonde aquele cara. Assim, da base, eu não sei. Do futebol brasileiro. E o Ancelotti achou aquele cara. Não me recordo dele jogando. Agora, alguns aqui. Nomes não me agradam ali. O Ibanez não. Já desde o início desde eu falei isso. Acho que o Matheus Cunha, não sei quem joga ali na parte do ataque, eu me fugi até o nome dele. Não me agradou. Sim. Também. Errando muito. Talvez melhore, né? É isso. Eu acho que esses erros podem ser corrigidos por questões de entrosamento. Né? Eu ainda estou bastante cético. Estou bastante cético. Não estou acreditando muito que a gente vá longe nessa Copa do Mundo, não. Agora, assim, por outro lado, se você olhar, outras seleções vivem o mesmo drama da gente. Isso com é exceção fato. Da França. Não, a França é um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva. E chega como a favorita. E a lembrando. Também, viu? A Argentina também. Lembrando que todas que chegaram como francas favoritas perderam. Né? Então, assim, às vezes o salto alto tem feito com que a queda aconteça. Então, é aquilo que faz nascer a esperança na gente. Né? A esperança na gente. Eu acho que o maior reforço da seleção brasileira hoje é se Neymar fosse cortado. Polêmica. Polêmica demais. Né? Deixa o menino Ney lá. Né? Deixa o menino, pelo menos apoio moral lá. Contrataram, convocaram Eu vi uma, até uma brincadeira da, dois caras, eu esqueci o nome deles, que eles fazem. Eles fazem a resenha do futebol, sempre trazendo aí a polêmica também à tona. E eles disseram, poxa, o Brasil está de parabéns, eles convocaram o primeiro desfalque. Tomara que Neymar dê a assistência e faça os 2-0 na final contra a França para calar a boca de muita gente. A minha? Tomara que ele cale a minha boca. Mas, sinceramente, ainda estou cético. Sonhar de graça. É. Valeu, volto meio-dia no Expresso 104, viu? Abraço. 8:26, vamos torcer, né? Só nos resta torcer. Viana Autopeça, seu carro tá pedindo socorro, então escuta isso. Na Viana Autopeças tem qualidade de verdade, tem muitos produtos em promoção. Olha só o que te espera por lá. Kit cabo e vela para Corsa, Celta e Onix. Tem pastilha de freio para o Gol G5, sapata de freio para Uno e Palio, e tem também tambor de freio para a estrada, durabilidade que aguenta o tranco. E você que tem estrada, né, que tem a Courier da Ford ou Ford Fiesta, tem a bandeja para você ficar com mais estabilidade e rodar tranquilo. Viana Autopeças, venha e descubra as ofertas que cabem no seu bolso. A Viana Autopeças fica localizada na Avenida Oliveira Brito. O Sorriso está te envergonhando, né? Não está abrindo portas, então preste atenção nessa novidade, hein? A Cuidar Odonto já está funcionando e pronta para transformar o seu sorriso, com um time odontológico de primeira, atendendo de segunda a sábado. Agora, cuidar do sorriso, do seu sorriso, cabe dentro do seu bolso, nas condições e até 36 vezes. Está esperando o quê? Então vá lá hoje na Cuidar Odonto e resolva aí, né, seu problema de sorriso, né? Troque esse sorriso amarelo, não faltando dentes, né, com aquela janelinha, para um sorriso que vai conquistar novos horizontes. Chegou a hora de conquistar o sorriso que você sempre sonhou. Cuidar Odonto, a revolução do sorriso chegou. Agende agora, 997-06-7269. São 8:27. Daqui a pouco tem Break News, parte 2, com Joilson Costa. Eu sou o cantor Daniel, e quando o assunto é investimento, não dá pra contar com a sorte, né? Mas se a sorte ajudar, você ainda pode ganhar 12 milhões em prêmios com a promoção Cooperar é Ganhar. Invista com a Cressol, gere números da sorte e concorra. Você vai mudar de vida, pode acreditar, porque na Cressol, cooperar é ganhar. Certificado de autorização SBAM, número 04047374-2026. Que tem tudo, tudo que você gosta. Cana Brava. Atenção, Ribeira do Pombal. A Óticas Pombal preparou uma promoção especial para você. Compre o seu, ganhe o dela. Na compra de um óculos completo ou óculos solar, você ganha um óculos solar para presentear quem você ama. É a oportunidade perfeita de cuidar da sua visão e ainda surpreender com um presente cheio de estilo. Confira regulamento na loja na Avenida Oliveira Brito, número 24. Telefone 75 99808-7242. Instagram, arroba Pombal Óticas. Na Feira da Serra, quem vive aqui sabe, o pedido era claro. Chega de lama no inverno, chega de poeira no verão. A comunidade pediu, a prefeitura ouviu. Depois da escola em tempo integral e da requalificação do posto de saúde, agora é a vez das ruas. 3 importantes vias estão sendo pavimentadas. A obra já está no finalzinho. Mais conforto, mais dignidade, mais qualidade de vida. Prefeitura em movimento, trabalho que não para. Prefeitura de Ribeira do Pombal, capital do semiárido. Eu não desligo nunca. Você sabia? Você sabia? No sertão da Bahia, existe um costume interessante. As pessoas costumavam pendurar uma cebola na porta de casa para afastar os maus espíritos. E sabia que essa tradição tem raízes em uma antiga crença popular? Cana Brava FM, Rádio Cidadã. notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo, Brasil e do mundo, reunidas aqui. Cana Brava. Estamos de volta e o sinalzinho da Cana Brava marca agora 8:30. Nós estamos apresentando o Café com Notícias. Das 7 às 9 da manhã aqui pela sua 104,9. Pois o Café com Notícias tem o Guegué Santana e o Cana Brava Esporte Clube. Edson Santos chega às 10 horas com Manhã 104 e ao meio-dia Expresso 104 com Neveson Costa e Joilson Costa aqui na programação da 104,9. Daqui a pouco tem Break News, hein, com o Joilson Costa aqui na sua 104,9, na sua Cana Brava FM. Nós somos a rádio que fica 24 horas no ar, te informando e te deixando sempre com boa informação e, claro, música de verdade. Um menino de 11 anos, né, foi mordido aí por um tubarão na Praia da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, Pernambuco, na tarde de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a criança apresentava ferimentos nos membros superiores e inferiores. O menino recebeu os primeiros socorros antes de ser encaminhado ao Hospital da Restauração, na região central de Recife. Segundo informações iniciais do SAMU, o estado da criança, o estado de saúde dele é grave. Em nota, o hospital disse que o menino deu entrada na unidade pouco depois das 15 horas e está recebendo os primeiros atendimentos da equipe multiprofissional da instituição. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a movimentação na praia no momento em que a criança é resgatada. Em nota, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco reforçou que a área onde ocorreu o incidente está incluída no Decreto Estadual número 21.402 de 1999, que alerta para o risco incidente com animais conforme sinalização existente no local. A orientação é que a população respeite as recomendações dos guarda-vidas e das placas de advertência instaladas ao longo da faixa litorânea. O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão, presidido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, disse que esse é o 83º incidente registrado desde 1992, ou seja, são 83 casos registrados. Desse total, 69 foram contabilizados no Grande Recife, 14 em Fernando de Noronha. O primeiro incidente documentado pelo comitê também ocorreu na Praia da Piedade, que passa a contabilizar 24 registros, igualando-se à Praia de Boa Viagem. São 63 placas de alerta que estão localizadas aí em Jaboatão dos Guararapes, incluindo o local da ocorrência, né? E nós fica aqui nossa torcida para a pronta recuperação deste garoto. A Petrobras informou que vai reduzir em 35 centavos por litro o preço do diesel vendido às distribuidoras. A mudança passa a valer a partir de hoje. Com desconto, o preço médio do litro do combustível passará de R$ 3,65 para R$ 3,30, queda de 9,59%. Segundo a Petrobras, o novo valor é 37,4% menor do que o praticado em 31 de dezembro de 2022, já considerada a inflação do período. Agora é 8:34, ele está chamando. É hora do Break News, parte 2, com o Joilson Costa. Breaking News. Ele já está conectado nesta manhã de segunda-feira para trazer mais informações ao vivo. Alô, senhor Joilson Costa, bom dia. Bom dia, Murilo, bom dia, ouvintes do Café com a Notícia. Olha as informações que nós temos aí de que a empresa que está fazendo o asfalto Ribeira do Amparo, o raspador, está com o objetivo de terminar a obra até o mês de setembro, viu, Murilo? Terminar até o mês de setembro aí. Tudo vapor aí. E ela já está falando que até o mês de setembro entrega a obra pronta. Enquanto isso, nós estamos aguardando ainda, né? É. Os maquinários. Qualquer olhar de inveja, né? É, rapaz, mas de inveja. Já estão falando de entrega da obra. E aqui nem começou a obra, né? Nem começou a obra aí, aqui de Ribeira do Pombal, a Feira da Serra. Mas surgiu outro estado agora, né? É, segundo informações, é de que o asfalto de Ribeira do Pombal, o poço, será feito com recursos do Ministério da Agricultura. Estrada vicinal, né? Não é estadual, nem federal. É estrada vicinal, uma estrada do município. Será feito com recursos do Ministério da Agricultura. Por quê? Porque lá é uma área forte da pecuária e da agricultura, né? Aquela região lá, com emenda do deputado federal Ricardo Maia. A Prefeitura de Pombal está colhendo aí os dados para preparar a licitação da obra, que será publicada em breve no Diário Oficial do Município. Já está sendo feito esse trabalho, análise de solo e outras coisas mais, porque para preparar a licitação, né, tem que estar tudo direitinho com as informações para que as empresas apresentem seus preços aí, né? É, não pode ter falha. E também tem que seguir as normas do Ministério da Agricultura. É, e aquele outro trecho, Jorge, também, né, para Tapera, né, da BR-110 até Tapera, acho que dá 9 quilômetros, alguma coisa assim, é pertinho, né? É, mas não tem informação não. Vamos até procurar saber, né? Não tem informação. O que nós recebemos foi essa aí, a informação da povo do curso, que está fazendo um levantamento aí para preparar a licitação. Não tem aquela que já está para começar, já vai começar. Não. Ainda tem os trâmites legais, né? É dinheiro do governo federal, do Ministério da Agricultura. Então tem que preparar a licitação e depois de ser publicada a licitação, aí vamos ver aí quem vai ser a empresa ganhadora e qual é o prazo para a entrega da obra aí, né? Agora, vamos procurar saber hoje, né? Porque ficou, além desse povoado até o poço, ficou também falando da BR-110 até a Tapera, né? Até a Tapera aí, até a Tapera também comentou mais esse trecho aí. Mas vamos aguardar aí. Vamos ver quanto é que vai sair essa licitação. Eu acredito que não vai demorar muito não, porque já tem muitos dados, já foram captados aí, né? Inclusive a análise de solo. Fica só um pedacinho, né, Jorge? Para chegar até Banzaê, né? Do trocamento. É, lá. Mas já tem que ter outro deputado, né? É, tem que ser. Não outro. É? Não é? Seria bom demais. Tem, né? O deputado colocar uma emenda do poço até o Banzaê, né? Custava nada, né? Gabriel Nunes, né? O deputado de Patrícia lá, né? Gabriel Nunes. Então, tá na hora aí do Gabriel Nunes aí, colocar uma emenda no Ministério da Agricultura, que tem dinheiro para isso. O Ministério da Agricultura tem dinheiro para fazer estradas para as produtoras da pecuária e da agricultura. Então, não custava nada, né? O Gabriel Nunes colocar aí essa emenda aí do poço. É, do poço não, pegada que na área do trecho até o Banzaí, né? Até o Banzaí, aí não sei como é que faz isso não. Mas para emendar, fazer a estrada logo toda de uma vez, né? Aí quem teria que fazer a licitação seria o município do Banzaí. Se o Gabriel Nunes colocar uma emenda desse porte aí para o município do Banzaí. Não custaria nada. Olha, o café da manhã já está lá, viu? Já está servindo o café da manhã lá. Na parte de construções, EDG, completando hoje 26 anos de existência, viu? Completando 26 anos de existência. Hoje, quem está completando 82 anos de emancipação política é o município de Nova Açúcar. Grande festa, hein? Tiago Aquino e também Igor Canaro. Hoje, às 19 horas, na Secretaria de Educação, lá no auditório, vamos ter uma palestra, o impacto da reforma tributária nas empresas de Ribeira do Pombal. Promovida aí pelo Departamento de Políticas Econômicas do município de Ribeira do Pombal, viu? Ribeira do Pombal. Então tá aí, vamos dar uma olhada. E no dia 7, vamos ter Arraiá do Zeletão, onde é? Lá no Raspador, viu? Com grandes atrações aí, viu? Tem aí Toque 10, Q-Way, deixa eu ver aqui, rapaz, Caceteiro do Forró, Pica-Pau Forrozeiro, Rio Ventura, Vitinho, Natalia Silva. Tem mais aqui, rapaz? Tem outra aqui. Fabinho Testado. É o grande Fabinho Testado. Grande festa do Arraiá do Zé Litão. Então, portanto, aí as festas aí. Vamos aguardar aí novidades. Já teve a operação de hoje? Já captou. Já captou, hein? Não saiu até agora, rapaz. Estão dormindo demais, então não, perto da Polícia Federal, Polícia Federal. Se porque saiu, não foi divulgado, né? Ainda. Todo dia tem uma operação, né? Eles vão de madrugada, né? Eles vão de madrugada. Olha aí, o governador Geraldo Rodrigues vai liberar aí. Agora acho que é dia 9. Um abono extraordinário para mais de 80 mil profissionais de educação no Brasil. O que é? É um recurso do PEC-14 Fundef. O governo do estado da Bahia liberou, recebeu e já vai repassar. Não é a primeira vez, nem será a última. Ainda tem mais dinheiro do Fundef, do que o governo federal vai ter que repassar para o governo do estado da Bahia, como para outros estados aí. E já foi feita toda a tramitação legal, já foi para a Assembleia do estado da Bahia e já foi aprovado. E agora eu acho que é dia 9, eu peço que eu li aqui que é dia 9. Mais de 83 mil profissionais de educação da Bahia vão receber um abono especial. Dinheiro não importa de onde venha, né? É sempre bom, né, Murilo? É sempre bom, né, Murilo? Economia, né? Importante. É, injeta economia. Rapaz, aquela mulher engraçada. Aquela mulher, como é o nome daquele... Aquela sai de cidade em cidade vendendo roupa 5 contos. Ah, sim, né? Sim. Como é? Rapaz, tem uma cidade aí que ela não deixava ela não, viu? Ela não. Então, os comerciantes apertaram o prefeito, a prefeitura proibiu. Olha, então Deus nos acuda aí. Aí ela sabida, rapaz. Aí ela aproveita, quando proíbe, ela faz um marketing tão grande. Nós volta, a gente vai, nós somos tão legal, não sei o quê. Pra ela, quando alguém proíbe, pra ela é propaganda, mulher. Murilo, pra ela é propaganda, né? É um assunto bem, bem polêmico, né? Porque tem dois lados aí, né, da moeda. Né? Tem a questão aí dos que pagam os impostos, né? Dos governos, né? E tem a questão de os empregos, né? Gera emprego, né? Eu sou daquele que eu gosto muito daquela canção dos Engenheiros da Havaí que diz: há espaço para todos, há um imenso vazio. Sempre tem, né? Pois é, porque ela vamos dizer assim, ela é a China atual. Ela vem vendo mais barato que o pessoal da China. Murilo, ela vende mais barato que essas coisas aí. Não sei onde acha, ela acha, viu, Murilo? Mas ela bota uns produtos, a mulherada fica doida, rapaz. A mulherada chega, é uma zoada que a mulher faz, é uma confusão. E é calça, e é short, e é blusa, e ela vende. E os caminhões só chegando. Cada cidade que ela vai, é um Deus nos acuda. Em Cipó, a fila, rapaz, a fila em Cipó é uma coisa grandiosa, era uma fila tremenda em Cipó para comprar. É Baby, como é o nome do negócio, rapaz? Como é o nome, você está lembrando? Eu não sei, eu não me inteirei não sobre isso. Eu sei que quando saiu daqui foi que eu soube que teve um evento aqui lá no Vila Miguel, né? Mas não... Vila Miguel, pai. Em Cipó... Lá em Heliópolis, foi lá no clube de Zé de Miguel. Ela procura lugar assim grande. Lugar grande. É só despejar lá no chão. E a mulherada, quando entra, tá correndo, aquela coisa. Não é brincadeira, não. Aproveita muito. Tem cidades aí que os comerciantes estão pressionando. Mas ela tem seus advogados, toda a documentação legalizada. Ela disse: não, tá pra vir agora, mas eu volto. Se não tenho nada legal, eu volto para aqui. Vou fazer questão de voltar para aqui. E continua aí, viu? É só... Todo dia está numa cidade diferente aí. Vamos lá. Olha, eu volto ao meio-dia com mais informações, tá certo? Certíssimo, então. Obrigado, Joilson Costa. Break News aqui na sua Cana Brava. São 8h45. Aqui é Café com Notícias. Até às 9 da manhã. Daqui a pouco tem mais informações para vocês aqui no seu Café com Notícias. Agora eu quero falar sobre essa preocupação, né, que mais uma, né, mais um vírus, o ebola, e o Ministério da Saúde acompanha dois casos suspeitos de doença pelo vírus ebola no Brasil. um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Embora os pacientes tenham um histórico recente de viagem a países africanos e apresentem sintomas compatíveis com doenças infecciosas graves, nenhum deles foi confirmado até o momento. As investigações envolvem autoridades federais, estaduais e municipais e seguem os protocolos internacionais de vigilância epidemiológica. A suspeita investigada no Rio de Janeiro envolve um viajante procedente de Uganda que desembarcou no Brasil em 22 de maio. Após chegar ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ele seguiu por transporte rodoviário até a capital fluminense. O paciente procurou atendimento médico após apresentar calafrios, tosse e diarreia. Como Uganda possui regiões com registros da doença, o protocolo para investigação do ebola foi imediatamente adotado. O homem foi encaminhado ao Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Fiocruz, referência nacional para doenças infecciosas. Durante a investigação no sábado, exames laboratoriais confirmaram que o paciente está com malária. Além disso, análises realizadas em amostras de saliva e urina apresentaram resultado negativo para ebola. O exame de sangue está em processamento. Segundo o Ministério da Saúde, a possibilidade de confirmação de ebola após os primeiros testes negativos é considerada muito baixa, de fato, né? Já como foram feitos os primeiros testes rápidos, chamados testes rápidos, e deu negativo, possivelmente, ou de sangue também, e tomara que seja isso, né, que dê negativo também. Outro fator que reduz o risco é o histórico de viagem do paciente. Ele informou que não esteve em áreas consultos ativos da doença em Uganda e não teve contato conhecido com pessoas infectadas. Eu imagino quem viajou com ele no ônibus, né, ou no avião, a preocupação. 5 pessoas que compartilharam o mesmo local de hospedagem estão sendo monitoradas pelas autoridades de saúde e permanecem sem sintomas. Já o caso em São Paulo, a investigação envolve um homem de 37 anos que esteve recentemente na República Democrática do Congo. O paciente foi inicialmente atendido em uma UPA após apresentar febre alta. Exames para a malária tiveram resultado inconclusivo e, diante da gravidade do quadro, ele foi transferido para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, referência estadual para doenças infecciosas. Segundo o Ministério da Saúde, o homem chegou ao hospital com diarreia, desorientação e rápida piora clínica, o que exigiu intubação. Durante a investigação, exames confirmaram que ele está com meningite meningocócica. Apesar do diagnóstico, os protocolos para ebola continuam em andamento. As autoridades também tentam confirmar em qual província da República Dominicana Democrática do Congo o paciente esteve antes de viajar ao Brasil. A informação é considerada importante para avaliar o risco epidemiológico do caso. O Ministério da Saúde informa que o vírus, né, o ebola, não é transmitido pelo ar. A transmissão ocorre por contato direto com sangue, secreções ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas que já apresentam sintomas da doença. Também não há transmissão durante o período de incubação do vírus. Segundo as autoridades sanitárias, o risco de transmissão do ebola no Brasil e na América do Sul é considerado baixo. O país possui protocolos específicos para identificação, isolamento e investigação de casos suspeitos, além de laboratórios de referência preparados para realizar o diagnóstico e acompanhar possíveis ocorrências da doença. Então, não é a transmissão pelo ar, felizmente, né? Então, a preocupação é menor, diminui, né? Embora possa ter havido algum tipo de contato ali, né? Braço com braço, enfim, né? Mas o risco é mínimo. 8h49, daqui a pouco tem mais informações para vocês aqui no Café com Notícia. Rádio Canal FM, 104,9, a rádio mais feliz da cidade. A rádio mais feliz da cidade, 104,9. Rádio Canal FM. Você sabia que muitas empresas pagam impostos indevidos? Com a análise Shen e Contabilidade, especialista em recuperação tributária, é possível reaver valores pagos nos últimos 5 anos e ajustar seu regime fiscal. São 10 anos de experiência em gestão e planejamento tributário, com MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria. Shen e Contabilidade, na Avenida B, Zona Oeste, Ribeira do Pombal. rádio? Cana Brava. Tô sempre ligada. Você recebe Bolsa Família? Então atenção! Quem recebe Bolsa Família também pode solicitar empréstimo na rede Facilita. Precisou de dinheiro? Recebe Bolsa Família? Passe agora no vermelhinho e consulte suas condições. Com atendimento rápido e 20 anos de liderança. É aqui que você resolve o seu problema de dinheiro. Rede Facilita. Ninguém é do povão como a gente. Vitapaz é um suplemento vitamínico e mineral que te deixa mais forte com disposição. Reativa a memória, dá ânimo e alivia o cansaço físico e mental. Vitapaz ajuda a eliminar as dores do corpo. Com Vitapaz você terá mais saúde. Vitapaz, o seu fortificante. Você encontra Vitapaz nas boas farmácias. Eu tô ligada. Seu carro tá pedindo socorro? Então escuta isso. Na Viana Autopeças tem qualidade de verdade. Muitos produtos em promoção. Kit cabo e vela NGK para Corsa, Celta e Onix. Pastilha de freio para Gol G5. Sapata de freio para Uno e Palio. Tem também tambor de freio estrada. Durabilidade que aguenta o tranco. E bandeja para Courier e Fiesta. Estabilidade para rodar tranquilo. Vem pra Viana Autopeças e descubra ofertas que cabem no seu bolso. Cursinho pré-vestibular Coupincock. Professores especialistas em aprovação. Você nas melhores universidades. 32 aprovações em 2025. 96% em universidades públicas. Pré-vestibular Coupincock. Revisão estratégica e alto rendimento para o Enem vestibulares. Ribeira do Pombal, 7598106190. A rádio que eu amo. O caminho do primeiro lugar. Cana Brava. Sua fonte confiável de notícias. Fique bem informado com a gente. Café com notícias. Murilo Oliveira. Estamos de volta e o sinalzinho da Cana Brava marca agora 8:53. Uma ótima manhã de segunda-feira, um ótimo início de semana a todos que estão sintonizados na Cana Brava FM. Vocês que acessam os aplicativos de rádio para ouvir a Cana Brava FM, onde você estiver. Muito obrigado também pela sintonia nesta manhã de segunda-feira, né? Céu nublado aqui em Ribeira do Pombal, né? Possibilidade aí de chuva passageira durante todo o dia de hoje. A governadora Celina Leão, do PP, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira após apresentar boa recuperação clínica no tratamento da pneumotórax. Apesar da alta, a chefe do executivo local ainda não saiu do hospital. Celina estava internada no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, desde a tarde do último sábado, depois de sentir dores na região torácica e falta de ar. Após a realização de exames, a titular do Palácio do Buriti foi diagnosticada com pneumotórax, que consiste na presença de ar entre as duas camadas da membrana que reveste o pulmão e a parede torácica. Isso faz com que o ar comprima o pulmão e provoque dores. Apesar do diagnóstico, a governadora afirmou que está bem e que passaria por procedimento para retirar o ar acumulado. Depois da cirurgia, Celina Leão foi transferida para um quarto do hospital, onde permaneceu consciente e sob observação médica desde então. O Itaú admitiu que, como revelou o site Metrópolis, que há 14 anos adota a prática de cobrar por serviços não contratados pelos clientes. Os métodos utilizados pelo banco para ludibriar os clientes, impor as cobranças e dificultar o cancelamento dessas foram descritos em ação civil coletiva que deu origem a um acordo do Itaú com o Ministério Público de Minas Gerais. O acordo, no entanto, restringe o direito dos consumidores e cria barreiras para que as pessoas lesadas tenham acesso ao dinheiro que foi retirado indevidamente das suas contas. Só terão direito ao ressarcimento, de acordo com o texto aprovado pelo Ministério Público de Minas Gerais, correntistas que consigam provar que foram vítimas de cobranças indevidas. Além disso, só serão alcançados consumidores que reclamaram da prática em canais oficiais até dezembro de 2025. O acordo nem sequer alcança as garantias estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, mas clientes da prática correntistas do Itaú podem sim buscar seus direitos por meio de outros caminhos. O primeiro passo é olhar o extrato do cartão de crédito. Vale, inclusive, conferir cartões de lojas operadas pelo Itaú. No documento, procure por descontos identificados como termos, como seguro, assistência e garantia. Se você não solicitou por esses serviços, você foi vítima de prática admitida pelo Itaú. É isso, só de um banco, né? Vai saber se não tem outros aí, né? Com essas mesmas práticas, né? De cobrar indevidamente serviços que você não contratou. É por isso que é importante observar bem o extrato, né? Ver se tem alguma cobrança ali que você não procurou. É, não só de bancos, né, de operadoras também, de celular, que é comum acontecer isso. Agora é preciso procurar pelo o próprio Itaú, o que, de acordo com o relatado por muitos clientes, é muitas vezes ineficiente. De toda forma, registre como foi o atendimento. Se o Itaú se recusar a devolver o dinheiro, cancelar o serviço ou tentar criar qualquer dificuldade, e-mails e protocolos podem ser utilizados como provas contra o banco. Importa o valor, né? Se cobrou indevidamente, tem que ser devolvido. 8h56, alô, você que recebe Bolsa Família, já pensou em um crédito com mais facilidade? Pois é, você pode sim, pode ser hoje, inclusive. O governo federal liberou aí uma linha exclusiva com taxas pequenas e essa pode ser a chance que você estava esperando para resolver sua situação, colocar as contas em dia e investir no que é importante para a sua família. Agora deixa eu dar um recado, um conselho de amigo. Corre, porque oportunidade assim, a gente não sabe até quando vai estar disponível. Corre pro Vermelhinho, são 20 anos. Onde tem sonho, tem Facilita, na esquina, em frente à Igreja Nova. Quem faz exame quer mais que um resultado, quer confiança. E é isso que o Elab entrega todos os dias. O Elab Laboratório une tecnologia, precisão e um atendimento humano de verdade. Aqui cada pessoa é tratada com respeito, atenção e cuidado do começo ao fim. Elab Laboratório, mais que um laboratório, um elo de amor. Elab, que fica na Rua da Ribeira. Ele já está por aqui, hein? Gueguê Santana, daqui a pouco, Canabrava Esporte Clube, repercutindo aí a rodada do Brasileirão e, claro, né, o amistoso da seleção brasileira e a goleada sobre a equipe do Panamá. Deixa eu te indicar algo que realmente faz a diferença, o Tiocálcio D3, um suplemento que combina cálcio com vitamina D3, dois aliados essenciais para a saúde dos ossos, dos dentes e dos músculos. A vitamina D3 ajuda o corpo a absorver melhor o cálcio, principalmente para aqueles que quase não pega sol no dia a dia. Fique com mais saúde tomando Tiocálcio D3. Tiocálcio D3 você encontra nas principais farmácias. Um minutinho para as 9 horas. O Canabrava Esporte Clube está chegando e o Café com Notícias se despede. É o contrário, o Café com Notícias se despede, né, e o Canabrava Esporte Clube está chegando agora com Gueguê Santana. Obrigado a vocês que ficaram conosco desde cedo, né, desde as 7 da manhã, com o Davidson Costa. Continue com a gente, né? A programação da Canabrava FM é feita especialmente para você, né? Com esmero, né, com cuidado, com carinho, para que você possa curtir uma rádio durante todo o dia. Então, forte abraço a todos, aproveitem bem a sua segunda-feira, uma ótima semana. Até amanhã. GP Pneus, a tradição de bom atendimento que roda com você. Pneus das melhores marcas para todos os tipos de veículos e até máquinas pesadas. GP Pneus, sempre com a qualidade que você confia. No asfalto, na estrada e no campo, vai na confiança. Vai na GP Pneus, rodando com você. 99205-2533 Ribeira do Pombal. Avenida Belardo Gama. Tá sempre comigo. Tem xadrez, tem também bolinho primavera, sim. O melhor da comida chinesa está aqui. China Express. Comida chinesa mais perto de você. Rua Silvia Brito, 690. A gente entrega bem quentinho pra você. Você recebe Bolsa Família? Então atenção! Quem recebe Bolsa Família também pode solicitar empréstimo da Rede Facilita. Precisou de dinheiro? Recebe Bolsa Família? Passe agora no vermelhinho e consulte suas condições. Com atendimento rápido e 20 anos de liderança. É aqui que você resolve o seu problema de dinheiro. Rede Facilita. Ninguém é do povão como a gente. Em todas as plataformas: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Cana Brava. Já está funcionando a Cuidar Odonto. Agora você pode conquistar o sorriso que sempre sonhou. Com atendimento humanizado, espaço novinho, aconchegante e um time odonto de primeira. E o melhor, com as condições que cabem no seu bolso. No padrão Cuidar, procedimentos em até 36 vezes. É, seu novo sorriso começa agora. Cuidar Odonto, a revolução do sorriso chegou. Agende agora, 997067269. A NAC Academia está de cara nova. Espaço amplo, salões climatizados, estrutura completa e vários instrutores à disposição para acompanhar cada treino de perto. Equipamentos novos, mais tecnologia e mais possibilidades para você evoluir todos os dias. Aqui o treino rende, o ambiente motiva e o resultado aparece. NAC Academia, na Rua do Esporte. Chegou a hora de treinar em outro nível. Que tem tudo, tudo que você gosta. Cana Brava. Na cidade inteira, quando o assunto é confiança, o nome é um só: Lotérica São João. A mais tradicional da cidade. Aquela que todo mundo conhece, todo mundo frequenta e todo mundo indica. Aqui você resolve sua vida: aposta, pagamento, benefício, sonho grande ou conta pequena. Tudo com atendimento rápido, segurança e aquela experiência de quem faz isso há anos. Lotérica São João. Tradição que atravessa gerações. Sorte que começa aqui. Vem aí, Cana Brava Esporte Clube. Muito bom dia, como vai você, meu amigo? Muito bom dia, meu amiga. Rádio Cana Brava FM 104.9, a rádio mais feliz da cidade. Muito prazer, Guigui Santana, o baixinho da Cana Brava, está no ar. Mais uma edição do Cana Brava Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 1º de junho. Você que estava na escuta aí do Café com Notícias com Murilo Oliveira. Vamos agora ao panorama esportivo. Na mais feliz da cidade, 9:03. Na Brava Esporte Clube, que tem apoio cultural da Rede Facilita, Banco do Povão, GP Pneus, BR-88, Pumbalcu, CRG Elétrica, NAC Academia e Lotérica São João. Na edição dessa segunda-feira do Cana Brava Esporte Clube, vamos trazer rodada do Brasileirão da Série A, Série B. Tudo sobre o amistoso da seleção brasileira. João Fonseca está mandando bem no tênis no Grand Slam de Roland Garros. Copa Zelito no povoado Feira da Serra. Teve mais uma rodada e, é claro, você vai conferir todos os resultados daqui a pouco. Você que curte pelos aplicativos, pelo Brasil afora, seja muito bem-vindo. É claro, você é da nossa linda zona rural, aquele abraço aos povoados, fazendas, Alô, você que passa em Ribeira do Pombal, muito obrigado pela carona. Você está sintonizado na Canabrava FM, a rádio mais feliz da cidade, 104.9. Muro amigos, eu tenho um recado para você da NAC Academia. Chegou a hora de treinar em outro nível. A NAC Academia está de cara nova. Espaço amplo, salões climatizados, estrutura completa e vários instrutores à disposição para acompanhar cada treino de perto. E não para por aí, equipamentos novos, mais tecnologia e mais possibilidades para você evoluir todos os dias. Aqui o treino rende, o ambiente motiva e o resultado aparece. NAC Academia, na Rua do Esporte. De Campeonato Brasileiro da Série B, trazer todos os jogos do final de semana pra você de casa. Brasileirão da Série B, que tem liderança agora do Sport. O Sport lidera a competição com 22 pontos, o Vila Nova é o vice-líder com 22 pontos, São Bernardo, terceiro colocado com 21. São Bernardo estava na liderança e o Náutico, quarto colocado com 19 pontos. Essas seriam as quatro equipes que subiriam para a primeira divisão do campeonato da primeira divisão. Resultados da 11ª rodada: teve vitória do Juventude 3-0 contra o América Mineiro. Atlético Goianiense e Goiás empataram 1-1. Criciúma bateu o Avaí fora de casa por 2-1. Atlético venceu o Fortaleza por 1-0. No clássico entre Sport e Náutico, o Sport venceu por 2-0. São Bernardo e Novo Horizontino empataram 1-1. Vila Nova bateu a equipe do Londrina por 1-0. Fora de casa, o Operário venceu o Ceará por 2-1. O Cuiabá venceu por 2-0 o CRB. Para fechar a rodada, hoje tem Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. Campeonato Brasileiro da Série B. Já voltamos, meu amigo, para falar de Campeonato Brasileiro da Série A, Copa Zelito na Feira da Serra. O Campeonato do Pinto 2 está na grande decisão. Estamos aguardando aqui a mensagem do Sandro, lá do BANS, para já divulgar a data oficial da grande final do Campeonato do Pinto 2. Na Brava Esporte Clube volta, já não saia daí.

mais feliz da cidade, 9:15. Canabrava Esporte Clube no ar. É bola na rede, é grito de gol. Canabrava FM. É bola na rede, vamos com os resultados do Campeonato Brasileiro da Série A. Última rodada, agora pré-Copa do Mundo, né? Todos os clubes, os campeonatos darão uma parada, uma pausa para a Copa do Mundo. Campeonatos voltando agora lá meados de julho. O final da Copa do Mundo está marcado para dia 19 de julho. Então, possivelmente, os campeonatos voltarão aí próximo aí ao dia 20 de julho, aqui, ó, dia 22. O Campeonato Brasileiro volta aí no próximo dia 22/7. Vamos com os jogos do sábado. O Flamengo no Maracanã venceu por 3-0 a equipe do Coritiba. Mais uma boa atuação do centroavante Pedro. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Mirassol por 1-0. Destaque aí para o centroavante do Atlético Paranaense, o Viveiros, o colombiano, que vem fazendo aí uma ótima temporada. Na Arena do Grêmio, o Corinthians venceu muito bem a equipe do Grêmio. Venceu fora de casa por 3-1. Destaques aí para o meio-campista André, autor de 2 gols, e o Yuri Alberto aí sendo o garçom com 2 assistências. Na Fonte Nova, o Bahia, bora Bahia, venceu de virada a equipe do Botafogo por 2-1. O Santos na Vila Belmiro bateu o Vitória por 3-1. Rapaz, e mais uma vez, né? Teve gesto obsceno no Campeonato Brasileiro. Esses jogadores profissionais aí era pra ficar pelo menos sem o salário do mês, né? Porque o gesto aí que o Gabigol fez, acho que em direção ao banco de reservas do Vitória, é algo de... algo... uma infantilidade sem tamanho, né? Algo que... se possivelmente faziam aí nas ruas brincando de golzinho há 30 anos atrás, cara. Isso hoje não é possível. Em 2026, com toda a tecnologia, todo o avanço da sociedade, principalmente a sociedade esportiva, e mesmo assim, jogadores profissionais fazendo gestos dessa natureza. Deplorável o que o Gabigol fez na Vila Belmiro e tomou o cartão vermelho. No Cícero de Souza Marques, o Red Bull Bragantino venceu a equipe do Internacional por 3-1. Destaque para o goleiro Thiago Volpe, autor de 1 dos gols. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu a equipe 2 da Chapecoense por 1-0. No sufoco, rapaz. E o final da partida teve aí o VAR, né? Como principal protagonista do final da partida. O VAR que anulou aí um gol de empate da Chapecoense. Uma falta marcada em cima do zagueiro do Palmeiras. Um lance bem contestado, né? Muitos falam que não precisaria o VAR ter chamado. Era para deixar como interpretação de campo este lance do gol anulado da Chapecoense. A mesma coisa, o VAR, faltando apenas 30 segundos para finalizar a partida, achou um pênalti de Kelvin em cima do jogador da Chapecoense. Novamente, um lance que era para ser interpretado dentro de campo, o VAR entrou em ação e o árbitro marcou o pênalti a favor da Chapecoense. E o Bolassi, no último lance do jogo, acertou o travessão, finalizando Palmeiras 1, Chapecoense 0. No São Januário, o Atlético Mineiro bateu o Vasco por 1-0. Mineirão teve Cruzeiro 1, Fluminense também 1, mas uma boa atuação aí do Matheus Pereira, o meia do Cruzeiro. Rapaz, acho que se a convocação para a Copa fosse daqui uns 15 dias ou 10, eu não sei não, viu? Acho que o Matheus Pereira estaria na lista de convocados do treinador aí, do Ancelotti. No Mangueirão, o Remo venceu por 1-0 a equipe do São Paulo. A classificação do Brasileirão tem liderança do Palmeiras, 41 pontos. Vice-líder, o Flamengo, 7 pontos atrás do Palmeiras, 34 pontos. Terceiro colocado, Fluminense, 31. Atlético Paranaense é o quarto colocado com 30. Red Bull Bragantino, quinto colocado com 29. Bahia, sexto com 26. O Coritiba, sétimo colocado, 26. São Paulo, oitavo, 25. É o São Paulo. Aí do Luiz Eduardo da Fazenda Gamelas, obrigado sempre pelo carinho da sintonia, São Paulino. Aí dizendo ele, talvez aí vai pular pro Palmeiras, que tá ganhando tudo agora, né, Luiz? Nono colocado, Atlético Mineiro, 24 pontos. Décimo, Corinthians com 24. Décimo primeiro, Cruzeiro também com 24 pontos. Vamos falar de zona de rebaixamento, né? Equipes que estão próximas à zona. Rapaz, olha só. O Vasco da Gama, né? Estava tão bem, estava quase lá em décimo. O Vasco estava quase na primeira parte da tabela, né? Após a chegada do Renato Gaúcho, o time começou a jogar bem, mas essa onda passou. E o Vasco agora está novamente dentro da zona de rebaixamento. O Vasco tem 20 pontos, 17º colocado. Remo, 18º, tem 18. 19º, Mirassol, 16. E a Chapecoense, lanterna com 9. Chapecoense, falo mais uma vez, já falei em outros programas, não escapará da segunda divisão. Apenas 9 pontos, será assim, uma campanha já finalizando o turno. Infelizmente, a Chape estará novamente na segunda divisão no ano que vem. Próximo à zona de rebaixamento tem Internacional, 14º, 21. Santos, 15º com 21. E o Grêmio, 16º com 21 pontos. Por que muito próximo? Porque o 17º, Vasco da Gama, tem 20 pontos. Por amigos, você tá precisando daquela internet de verdade? Então corre pra BR88. Assine o combo BR88 e leve grátis mais de 300 canais de TV. Fibra ótica de verdade, aprovada por quem usa. Instale e sinta a diferença logo no primeiro dia. Planos com velocidade que te acompanha todo dia. Sem travar, sem enrolação, assine agora. Qualidade é BR88. Daqui a pouquinho tem rodada da Copa Zelito da Feira da Serra. Vamos falar de seleção brasileira. Daqui a pouquinho vamos falar de tênis. O Grand Slam de Roland Garros. João Fonseca continua bem na competição. We'll be right back. sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café, reforçar o seu amor. Cicobi é só ganhar. Tem picapes e motos novinhas pra acelerar. A cada 200 na poupança, mais um número pra sonhar. São 2 milhões em prêmios. Tá na hora de participar. Quanto mais você poupa, mais chances de levar. Poupança premiada Cicobi. A cada 200 reais você concorre a vale compras, motos, picapes e viagens pro Beto Carreiro. De 13 de abril a 30 de dezembro. Participe. Se você deseja começar uma nova fase da sua vida com mais liberdade e mobilidade, a hora é agora. Chame o vendedor da Aliança Motos e faça o seu consórcio Honda. Primeiro, você escolhe a motocicleta dos seus sonhos. Depois, basta escolher a parcela que cabe no seu bolso. Planos com parcelas a partir de R$199 para que você pague de forma leve, simples e acessível. E em pouco tempo, você pode ser contemplado por sorteio ou lance. Chame o vendedor da Aliança Motos e nós vamos realizar o seu sonho da Honda 0 km no trânsito desse jeito. Está funcionando a Cuidar Odonto. Agora você pode conquistar o sorriso que sempre sonhou. Com atendimento humanizado, espaço novinho, aconchegante e um time odonto de primeira. E o melhor, com as condições que cabem no seu bolso. No padrão Cuidar, procedimentos em até 36 vezes. É, seu novo sorriso começa agora. Cuidar Odonto, a revolução do sorriso chegou. Agende agora, 997067269. A rádio que eu amo. O caminho do primeiro lugar. Cana Brava. Atenção, Ribeira do Pombal. A Óticas Pombal preparou uma promoção especial para você. Compre o seu, ganhe o dela. Na compra de um óculos completo ou óculos solar, você ganha um óculos solar para presentear quem você ama. É a oportunidade perfeita de cuidar da sua visão e ainda surpreender com um presente cheio de estilo. Confira regulamento na loja na Avenida Oliveira Brito, número 24. Telefone 75 99808 7242. Instagram, arroba Pombal Óticas. Na cidade inteira, quando o assunto é confiança, o nome é um só. Lotérica São João, a mais tradicional da cidade, aquela que todo mundo conhece, todo mundo frequenta e todo mundo indica. Aqui você resolve sua vida, aposta, pagamento, benefício, sonho grande ou conta pequena, tudo com atendimento rápido, segurança e aquela experiência de quem faz isso há anos. Lotérica São João, tradição que atravessa gerações. Sorte que começa aqui. Cana Brava FM. Tá sempre comigo. No rádio, na internet ou no celular. Sempre junto, Cana Brava FM. Rádio Cana Brava FM, Ribeira do Pombal, na Bahia, 9 horas e 32 minutos. Esse é o Cana Brava Esporte Clube. Tem apoio cultural da Lotérica São João. Na cidade inteira, quando o assunto é confiança, o nome é um só. Lotérica São João, a mais tradicional da cidade. Aqui você resolve sua vida. Apostas, pagamentos e benefícios. Atendimento rápido e segurança. Lotérica São João, tradição que atravessa gerações. Sorte que começa aqui. Olha só, e tem os prêmios aí de São João, né? É isso mesmo. Sorteio dia 28 de junho. Prêmio estimado em 250 milhões. É a Quina de São João. Então corre lá pra Lotérica São João, já começa a fazer sua fezinha. Mesmo essa trilha do Missão Impossível, porque o nosso João Fonseca está fazendo história no Grand Slam do Roland Garros. Simplesmente ele bateu nas oitavas o Novak Djokovic, simplesmente o maior campeão da história do tênis. Ele é o maior campeão de Grand Slam, ou seja, os principais campeonatos de tênis. Tem aí o Novak Djokovic, o maior campeão, e o João Fonseca bateu de virada, cara. O João Fonseca já vem de duas partidas vencendo aí de virada, né? Perdendo por 2-0, virou para 3-2 em frente contra o Djokovic. aqui o... Teve mais uma vitória, né? Com o João Fonseca contra o Rode. O norueguês Rode. O João Fonseca venceu por 3-1. Está classificado aí as quartas de finais do Roland Garros. Enfrentará o da o tcheco Mesaik. João Fonseca contra o tcheco. João Fonseca é o 28º no ranking. E o tcheco, 26º. Dá pra você, viu, João Fonseca? O Brasil tá contigo, vamos pra cima. Jogo amanhã às 15h, 3h da tarde. Brava Esporte Clube na mais feliz da cidade, 9h37. Apoio cultural da Pombal Cola, não é só cor, é tudo de bom, meus amigos. A Gigante em Tintas agora também é enorme em variedade. Quando a gente diz enorme, é porque a loja cresceu mesmo. Mais espaço, mais produtos, mais vantagens pra você. E o melhor, aquele preço diferenciado que só a Pombal Cor sabe fazer por você. Estamos na BR-410, bem pertinho do Delírios. Vem ver de perto tudo o que mudou, porque a Pombal Cor cresceu por você, constrói com você. Seleção brasileira venceu o amistoso ontem contra a equipe do Panamá. Venceu goleando 6-2. Gols do Vinícius Júnior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Oliveira. É o Danilo, volante do Botafogo. Seleção brasileira venceu por 6-2. Brasil que entra em campo novamente por amistosos contra a equipe do Egito, último amistoso antes da Copa do Mundo. Dia 6/6, próximo sábado, tem Brasil e Egito, do Mohamed Salah, o atacante do Liverpool. Tá aí, a seleção brasileira venceu, né? Venceu goleando a equipe do Panamá. Não é parâmetro, né? Para analisarmos aí questões de evolução da seleção, mas é sempre bom vencer e vencer bem. Então fez a parte dela aí a seleção brasileira, batendo a equipe do Panamá por 6-2. Falar de Copa Zelito no povoado Feira da Serra. Todas as competições, é claro, tem cobertura do Canabrava Esporte Clube com apoio cultural da CRG. A energia que move sua casa e o seu negócio está na CRG. Energia solar, materiais elétricos, iluminação de qualidade, mão de obra especializada e cabeamento para cada necessidade. Tudo com condições imbatíveis em até 18 vezes, sem juros para você aproveitar. E atenção, cedinho às 7h, já estamos prontos para te atender. Chama no WhatsApp 759-9993-1332. Ou venha direto para Avenida Oliveira Brito 256. Música. Vamos de quarta rodada da Copa Zelito. No último domingo ontem tivemos aí a vitória da equipe da Cajarana versus Turma da Terça por 2-1. E o Curralinho venceu muito bem a equipe do Barça Pombal. Curralinho venceu por 3-0. O Curralinho sempre com ótima base, né? A base da casa do Curralinho disputa campeonatos aí há muitos anos aqui na zona rural de Ribeira do Pombal, Copa Rural, campeonatos aqui na sede e sempre uma equipe muito competitiva. Com esses resultados, temos a seguinte classificação. No grupo A, tem liderança da Baixa das Antas, 4 pontos, e vice-liderança da equipe da Feira da Serra com 4 pontos. Lembrando que o critério de desempate, confronto direto. Grupo B tem liderança do Curralinho, 6 pontos. A Cajarana está em segundo com 3. Copa Zelito, que tem a organização do Samuca, lá no povoado Feira da Serra. E é claro, Canabrava Esporte Clube, ao lado de todas as competições, de todas as modalidades esportivas em Ribeira do Pombal. Já já voltamos, Canabrava Esporte Clube. Já baixou o Baratão? O maior aplicativo de descontos em combustíveis do Brasil? Na palma da sua mão. Aqui o desconto é de verdade. Baixe agora e corra para o Posto Quirino, na Avenida Salustiano Guerra. Desconto na hora. Fácil, rápido e exclusivo para você. Etanol, diesel ou gasolina no Baratão? Só no Quirino. Baixe o aplicativo, abasteça e economize de verdade. Posto Quirino, o posto das grandes promoções. Em todas as plataformas. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Canabrava. Vitapaz é um suplemento vitamínico e mineral que te deixa mais forte e com disposição. Reativa a memória, dá ânimo e alivia o cansaço físico e mental. Vitapaz ajuda a eliminar as dores do corpo. Com Vitapaz você terá mais saúde. Vitapaz, o seu fortificante. Você encontra Vitapaz nas boas farmácias. Na cidade inteira, quando o assunto é confiança, o nome é um só. Lotérica São João, a mais tradicional da cidade. Aquela que todo mundo conhece, todo mundo frequenta e todo mundo indica. Aqui você resolve sua vida, aposta, pagamento, benefício, sonho grande ou conta pequena. Tudo com atendimento rápido, segurança e aquela experiência de quem faz isso há anos. Lotérica São João, tradição que atravessa gerações. Sorte que começa aqui. Que tem tudo, tudo que você gosta. Cana Brava. Mais emoção. Cana Brava. A rádio mais feliz da cidade. Rádio Cana Brava. Mais feliz da cidade, 9:45. Esse foi o nosso Canabrava Esporte Clube de hoje. Trazendo Copa Zelito na Feira da Serra, já na quarta rodada, grande competição organizada pelo nosso amigo Samuca. Resumo do Brasileirão, seleção brasileira. Tênis, é isso mesmo, o João Fonseca está fazendo história, entrará em quadra pelas quartas de finais. Após, na terceira rodada, bater nada mais, nada menos que Djokovic. Copa do Mundo já batendo a porta. E é claro, o Canabrava Esporte Clube trará tudo pra você. Todos os grupos, jogos, boletins diários. E é claro, terá aí participação do Pedro Mel, repórter pombalense, que estará nos Estados Unidos fazendo a cobertura. Ele, né, fazendo mais uma cobertura. Parabéns aí ao nosso amigo Pedro Mel, grande repórter. Pombalense na Copa do Mundo e, é claro, mandará e participará aqui do Canabrava Esporte Clube com notícias quentinhas, principalmente da seleção brasileira. Canabrava Esporte Clube volta na próxima quarta, se assim nosso bom Deus permitir. Beijo no coração, muito obrigado. Muito obrigado sempre pelo carinho da companhia. Daqui a pouquinho tem Edson Santos, manhã 104, ao meio-dia Expresso 104 com Neiverson Costa, Joilson Costa. Às 17 horas tem o programa da Família Brasileira, tem Construindo Saber com o professor e doutor Somogival Santos. Valeu, muro amigos, obrigado pelo carinho da sintonia. Valeu, Yomar Valadares, José Nias na garagem da prefeitura, Erlanderson, grande Papalamas, Jeep Clube. Obrigado a você pelo carinho da sintonia. Continue aí na rádio mais feliz da cidade. Beijo no coração, tchau, tchau. Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para.

academia está de cara nova. Espaço amplo, salões climatizados, estrutura completa e vários instrutores à disposição para acompanhar cada treino de perto. Equipamentos novos, mais tecnologia e mais possibilidades para você evoluir todos os dias. Aqui o treino rende, o ambiente motiva e o resultado aparece. NAC Academia, na Rua do Esporte. Chegou a hora de treinar em outro nível. Atenção, Ribeira do Pombal, Banzaê e região. A Ótica Sara está com a mega promoção do mês das mães. Comprando seu óculos de grau, você ganha um lindo brinde para sua mamãe. Toda quinta-feira, exame de vista em Banzaê. E toda sexta-feira, exame de vista no Centro Vision Day, ao lado da Ótica Sara, na Praça da Juventude, pertinho da Gráfica Bonfim. 999419998. Ótica Sara, a ótica do Dedé do Sol. Rádio. Cana Brava. Tô sempre ligada. No rádio, na internet ou no celular. Sempre junto, Cana Brava FM. Manhã 104 é só Santos. Opa, bom dia. E aí, tudo bem? Cana Brava agora, 10 horas, 1 minuto, 10 e 1. Está começando mais um Manhã 104. Ótima manhã de segunda-feira. Hoje, 1º de junho. Quando o mês de junho chegar, eu vou. Sim. Nesse momento, 22 graus na capital do semiárido. 998111049. Estamos na ativa, meu povo, com as graças de Deus. Pode ligar, participar com o nosso programa. Pedir aquela canção especial e, claro, oferecer para quem você quiser. Começando bem demais com... Aí sai a rodada completamente certa. Bom dia, Pombal, toda a região. Antes que seu orgulho me deseje sorte, antes que seu ego me mande ser forte, escuta o que eu vou te falar. Da sua consciência, a forma que tu age, o jeito que tu pensa. Em momento nenhum tu paro pra pensar. Alguém vai ser feliz do seu lugar. E se o beijo dela me arrepia, se ela não erra do jeito que tu erra, tu acha que ainda eu vou querer te amar? Tu tá certo. Cê volte, escuta o que eu vou te falar. Bota aí na balança da sua consciência a forma que tu age, o jeito que tu